Eu aprendi a fazer o rap ouvindo coco. Eu aprendi a fazer o coco ouvindo rap. Eu aprendi a fazer o rap ouvindo coco. Eu aprendi a fazer o coco ouvindo rap. Oi, o meu nome é Zé Brau e eu nasci dessa maneira. No meio dessa poeira, na cultura popular, eu vou levar a humildade aonde for. É fumaça, fogo, vapor, é vapor, fogo e fumaça.